Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, dia 27 de março, está entrando no ar o Tema Livre e hoje nós vamos tratar de favela, vamos conversar com Santa Marta, favelas não só Zona Sul, não só o PP, mas na verdade não é o PP que é o nosso foco hoje. Eu vou passar aqui para uma matéria que está no G1 e não é a matéria de hoje. Um protesto interditou um trecho da rua São Clemente em Botafogo, na Zona Sul, às 7h50 da noite de terça-feira última, de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura. E o grupo estava na altura da Real Grandeza. Às 8h30, o grupo estava na Rua da Matriz, na altura da Voluntários da Pátria. O tráfego era lento nas vias de Botafogo, ali onde o tráfego já não é muito rápido mesmo, né? E o ato foi realizado por moradores do Morro Santa Marta, que protestavam contra a falta de energia elétrica e problemas com a concessionária Light. Não é só a falta de energia elétrica, mas o que se paga, o que está se pagando pela energia elétrica, pelo fornecimento que muitas vezes não vem nessas localidades. E para isso nós estamos aqui com o rapper Fiel, que é uma das lideranças lá de Santa Marta, é músico, escritor, cineasta, comunicador da Rádio Comunitária e agora também empresário, dono de grife, da grife Movimente, se teve aqui na semana passada, junto com o Pingo do Rap, falando sobre essa grife Movimente e ele da Faveleira. E também o André Constantini, que é do Favela Não Se Cala, que por coincidência é também da Zona Sul, mas fala pelo Favela Não Se Cala, não é um negócio restrito à Zona Sul. O André é ali da Babilônia, no Leme, e nós vamos começar com essa questão da luz, porque essa questão da luz vem em decorrência da pacificação, da política de pacificação. E eu estava comentando com eles aqui antes de entrar no ar, que ali na praia o cara que vende empada e mora ali na Babilônia ou no Chapéu Mangueira, que é do lado, ele já estava vendendo a empada, dizendo: olha aí, vamos comprar a empada que agora tem o PP, agora o negócio está pacificado, eu tenho que pagar a luz, a luz mais cara e tal. E era o marketing dele. E agora eu estou vendo que essa pauta proposta pelo Fiel, que realmente é isso mesmo. Bom dia, Fiel, é isso aí? Bom dia, Golo, todos os ouvintes do programa Tema Livre, mais uma vez aqui, né, trazendo o debate da favela, dos trabalhadores. E na última terça-feira fizemos uma grande manifestação. Quero frisar que não foi só o Fiel, existe uma comissão, e essa manifestação não foi decidida em um dia, em uma noite. Existe uma continuidade de reuniões da comissão que discute não só o problema da luz, como outros problemas, do bondinho, da falta de saneamento básico. Então, é importante dizer, essa manifestação não teve um líder. Todo morador é líder, né, comunitário. Todo morador está ali defendendo a sua permanência e a sua história no Morro Santa Marta. Então, na última terça-feira, foi muito importante, foi linda a manifestação. Paramos, literalmente, o bairro de Botafogo, né? Toda a pista foi parada, as pessoas com suas contas muito cara na mão, porque existe uma metodologia, desde a militarização do Santa Marta, que foi a primeira em 2008, teve uma metodologia, né? Já entrou a polícia e junto da polícia entrou as empresas. A primeira a colocar esses relógios com chip, que é uma nova tecnologia, que ao meu ver é totalmente pensada, porque não, o morador não tem controle de quanto está gastando. E nem vê e nem sabe. E não é aquele relógio antigo, não, né? Não, não é. No Santa Marta é com chip. E teve uma metodologia. Colocaram esse relógio, a Light doou geladeira. Então existe um amansamento, um adestramento para as pessoas não reclamarem, né? Então teve uma metodologia de totalmente pensada. E hoje, antigamente, os três primeiros meses, os moradores pagavam R$30, R$20. Golo, hoje, 2014, é aleatório os valores, de R$1.000 a R$150, não menos. De R$1.000, imagina, num espaço que só existe porque não se, a favela, se entrar nos moldes do direito da cidade, ela não existe. Então, na verdade, a favela, há 116 anos, foi os próprios moradores que resolveram o problema da moradia no Estado, não foi a ajuda do Estado, nem foi o Estado que deixou as pessoas ocupar esses territórios. E hoje, a favela, a maioria são assalariados, só consegue viver ali por isso, porque paga menos, mas hoje não dá mais para viver na favela com R$1.000 de energia. Vale ressaltar, o salário mínimo é R$770. Agora, a conta mínima que você diz lá no Santa Marta é de R$150. Menos do que isso não tem. Agora, no asfalto você tem contas, ali mesmo, embaixo do Santa Marta, ali você tem contas muito mais baratas. Que você atribui a esse chip, que você atribui a essa tecnologia, ou você acha que a luz lá em cima é mais cara, ou a Light está cobrando pelo tempo todo que houve gasto de energia também nesses lugares? Então, a gente que está nessa manifestação, a gente está exigindo, né, um debate, não só com a LAT, como a ANEEL, né? Porque não é a LAT. A LAT é uma empresa que executa o serviço, mas quem manda é a ANEEL. Então, a gente quer debater, a gente quer construir uma tarifa social que caiba no nosso bolso. Porque tudo pós a militarização foi de goela abaixo. Foi imposta, não foi discutida com a população. Então, eu não acho que é uma falha humana. Isso é dentro do projeto de militarização e de encarecimento da vida. Porque hoje, né, as pessoas acham que são livres e vão ser removidas democraticamente. O que é que eu quero dizer? Uma casa na Zona Sul custa 100 mil, 200 mil na favela. O gringo vai comprar porque o gringo tem dinheiro. Só que esse morador que tem sua história ali na favela, tá próximo do trabalho, ele vai comprar uma casa na Baixada, na Zona Oeste, e o dinheiro vai acabar. E ele, quando perceber, acabou a sua história porque não tem vínculo nesses lugares e 3 horas para chegar no seu trabalho. Então isso não é falha humana, isso é de propósito e a gente tem que discutir isso. A favela não pode ficar calada. Está na hora de todos os favelados, nas 38 favelas, com o PP e as mais de 700 favelas, estarem unidos, porque o inimigo é um só. É a burguesia, não só do Brasil, como mundial. Bem, já que você falou que a favela não pode ficar calada, vamos ouvir o André Constantini, né, que é do Favela Não Se Cala. André, bom dia. Bom dia, Goro. Bom dia, Fiel. Bom dia a todos os ouvintes. Espero que o debate possa ser esclarecedor para a sociedade que reside na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Nós sabemos do condicionamento que a mídia burguesa promove. É golo. Eu falei o quê? Falei goro. Não, vai falando aí, É que ele escreveu aqui no papel. Acho que eu fiz a pronúncia errada. Falou goro. Golo. Golo, golo. Ah, tá bom. Então, corrigindo aqui, bom dia, golo. Eu falei goro, mas é golo. Bem, eu sou André, mais conhecido como André Constantini, integrante do movimento Favela Não Se Cala e morador residente na favela da Babilônia. Favela essa situada em uma área nobre da cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Leme. E por ser de um movimento de favela, nós acompanhamos diversas favelas. E esse problema, como o Fiel colocou muito bem, não é um problema de falha humana, não é um problema específico de uma favela. Isso faz parte de um projeto de cidade, uma cidade excludente, elitizada e mercantilizada, onde a UPP ela é protagonista. O Fiel colocou muito bem. Você tem que ter em mente o seguinte: para que um empresário possa investir em uma área específica de uma cidade ou de um estado, ele precisa de segurança. Então a UPP, essa militarização fascista, ela é a protagonista nesse projeto de cidade. E a empresa Light também ela tem cumprido o seu papel nesse processo de higienização da pobreza, principalmente nas favelas militarizadas que residem nas partes nobres da cidade, né? Tijuca, Zona Sul. Então, assim, o que o favelado tem que entender que esse encarecimento, esse processo que se dá o nome e conotação de gentrificação também, isso não é um problema aleatório, né? Todas as ações que o Estado tem feito, tem implementado nas favelas, tem uma intencionabilidade por detrás, né? E a intencionabilidade final do Estado é justamente essa, fazer esse processo de remoção. Isso não é um processo novo na cidade, nós já passamos por isso na década de 50, 60, Praia do Pinto, Pasmado. Isso se deu um processo de aceleramento após o Rio ganhar o direito de sediar a Copa e as Olimpíadas, né? esses dois mega eventos. E a maneira que a favela deve tratar essa questão não é uma maneira entre consumidor e empresa light. Se nós entrarmos nessa questão, isso vai nos ser prejudicial a médio e longo prazo. A maneira que nós devemos e temos que tratar essa questão do aumento abusivo que a empresa light tem feito nas favelas, principalmente nas favelas militarizadas com a UPP, temos que tratar esse caso de forma política, não é? E uma das questões que foi abordadas lá durante o processo da manifestação no Santa Marta foi justamente essa. Unificar a luta das favelas, primeiramente, fazer as favelas entender que isso faz parte de um projeto de cidade e levar essa demanda do encarecimento, do roubo da empresa light, né? Porque a empresa light vem roubando os cidadãos moradores residentes nessas favelas militarizadas, levar essa questão até Brasília, né? E exigir do governo federal que implemente uma tarifa social única em todas as favelas. Essa questão das favelas ela é muito complexa, porque o morador da favela, ele é submetido a essa ideologia que é a do asfalto. Como é que a gente pode dizer isso? Ele é um subcidadão. Quer dizer, se o cara do asfalto, morador do asfalto, já não é cidadão propriamente, já não tem o direito, já não tem seus direitos e seus deveres bem definidos, o morador da favela, ele é ainda menos. E isso é uma situação social que se arrasta há muito mais tempo do que o caso do que você falou, do Pasmado, o caso do Morro do Pinto, da Favela do Esqueleto, da Catacumba e tudo isso, né? Que deram origem à Vila Kennedy, à Aliança. Cidade de Deus. Cidade de Alto. Exatamente, essas coisas todas. Como é que a gente vai... É um processo que é um processo de cidadania que requer, na imaginação aqui, requer uma integração de toda essa população. É preciso que todos compreendam que são explorados, não é? A favela é mais, mas o outro aqui embaixo também é explorado. Então, como é que vai se chegar a esse tipo de conscientização? Então, eu acho que a partir da pedagogia é o caminho, né? A educação, a comunicação, e os que detêm esses poderes sabem muito bem que esse é o caminho. Aí eu trago o debate, por exemplo, das rádios comunitárias que fazem dentro dessas favelas horizonta a informação, e o Estado tira essas rádios comunitárias do ar, criminalizando e taxando como rádio pirata, rádio que derruba avião. Então só na luta, cara, só na luta. Nunca uma sociedade capitalista, ela só se mantém explorando. Ela não enriquece porque Deus quer, Jesus Cristo quer. Ela só enriquece da mais-valia, explorando muita gente. Quanto mais o trabalhador trabalha, mais a empresa lucra, mais o trabalhador fica na miséria. Então, na verdade, definido isso. É politicamente definido isso. Nós, na favela, hoje, Santa Marta, antigamente era muito, né, era muito pior. Hoje, pela luta social com os favelados, que nós favelados viemos nesses 116 anos, ainda não temos cidadania na favela. Ainda, por exemplo, no Santa Marta, que tem toda essa fama de favela modelo, que é totalmente uma grande falácia, né, do Estado, não recebemos carta, não temos saneamento básico, não temos uma escola, não temos um cinema. Tem coleta de lixo em casa, não? Tem coleta nas vias, determinados, né, pontos. Nas vias tem. Mas o que a gente precisa, não temos, que é educação de qualidade, moradia de qualidade, saúde, e o povo tá o léu. Agora, como a gente vai resolver isso? Não será a burguesia que vai dar os nossos esses direitos. Será a luta. A gente precisa entender que vivemos numa luta de classe. Senão, a gente não avança. A gente primeiro tem que entender que a empresa não é amiga. Você que está trabalhando, a empresa não é tua amiga. A empresa tem um grande interesse, que é a sua força de trabalho. E numa sociedade que é capitalista, que fala que você é livre, é uma grande mentira, porque você tem que vender a sua força de trabalho e o patrão, ele compra pelo preço que ele quer. Por isso que tem filas e filas que você vê aí na cidade das pessoas procurando um emprego. Então, para a gente entender isso e avançar, é preciso entender que a luta é de classe, porque tem favela, porque tem a Zona Sul, né? A gente mora na Zona Sul, mas sem os direitos da Zona Sul. É verdade. Agora, tem uma coisa interessante nisso aí, que muita gente na favela diz assim: olha, a minha conta de luz subiu demais, dona Marta, vamos fazer, dona Marta é a patroa. Dona Marta, olha só a minha conta de luz, como é que está. E aí dona Marta dá uma contribuição para pagar a conta de luz, e com isso a dona Marta aplaca a sua consciência, né? E ao mesmo tempo ajuda aquela pessoa da favela a manter aquela mentalidade de que o patrão é amigo, ou seja, a empresa é amiga. E aí você perpetua esse sistema. Como é que... Você me lembrou agora de uma mulher burguesa da alta sociedade de São Paulo, não recordo o nome agora, que tem um documento, tem um filme que está na... tem uma entrevista que está no YouTube, vocês podem ver, que ela gasta 70 mil por dia. 70 mil. Ela vai jantar, o vinho dela é 30 mil. Aí ela vai numa loja, compra um anel, é 50 mil. Então no final do dia, 80 mil, 90 mil. E aí o entrevistador fala: poxa, mas você não gastou muito. Ah, isso é um café pequeno, isso não é nada. Mas você não se preocupa com a miséria da cidade, da sociedade? Olha, eu faço a minha contribuição, eu dou uma quantia para uma ONG, eu faço a minha contribuição. Ela acha que com essa doação que ela dá mensal, ela está contribuindo para a humanidade. Ela está resolvendo, tá, o problema. Está resolvendo o problema. E não está resolvendo o problema, tá... só dela. Só dela. É só dela. Então ela tem uma rede de restaurante. Ela usa cada dia uma roupa que custa quase 100 mil reais. Ela fala: eu não repito uma roupa por dia, por semana. Cara, isso mostra a distância, o abismo nessa sociedade capitalista. Agora, André, como é que a gente faz para mudar essa mentalidade? Porque você tem essa mentalidade que perpassa toda a sociedade, ou seja, você ajuda, eu sou solidário com o... coitado do André, o André mora lá na Babilônia, cara, pô, ele tem que subir aquilo lá todo dia. A cara de cansado. Pois é, aí o André, pô, tá, então desnutrido. Vou ajudar o André, entendeu? Vou ajudar o André, aí eu dou um ticket meu, do meu trabalho, que é uma coisa que o patrão já dá pra mim, que também já é uma forma de exploração, porque já é um dinheiro indireto, entendeu? Aí eu dou um ticket. Então essa coisa se multiplica, vai virando uma moeda, que é uma moeda que corrompe todas as relações e impede o avanço da consciência da pessoa, da conscientização. Como é que, André, que a gente vai romper isso aí? Eu acho que uma das ferramentas é essa que nós estamos nesse momento se utilizando dela, que é o poder da comunicação. Nós sabemos que a comunicação no processo revolucionário, nós que acreditamos nisso, nós sempre colocamos isso em todas as mesas de debate, em todos os espaços que nós temos a oportunidade de ocupar, que o Brasil não precisa de reforma, o Brasil precisa de uma revolução. Porque o grande problema do Brasil é que todas as transições que aconteceram no Brasil, essas transições nunca se deram com uma ruptura revolucionária. Então, a partir do momento em que o Brasil não faz essa transição com uma ruptura totalmente revolucionária, você passa a vivenciar essas pequenas reformas que o próprio capital se dá a permissividade que se aconteça. Por exemplo, vou citar aqui algumas delas, por exemplo, nós temos um ex-presidente operário. O que mudou para a classe trabalhadora? Nós temos uma presidenta mulher. O que mudou para a mulher no Brasil? E nós temos um negro no STF. O que mudou para o negro no Brasil? Então, essas permissividades que o capitalismo se dá, dessas pequenas reformas, isso iludibria muito o povo. Eu acho que nós precisamos, de fato, como o Fial falou, a revolução, na minha opinião, ela não tem uma fórmula pronta. A revolução ela vai se dar no cotidiano, nas práticas cotidianas, mas nós precisamos, sim, construir o poder popular, trabalhando nas bases, nas fábricas, nas favelas, para que esse poder popular seja paralelo ao Estado velho burguês, a qualquer tipo de instituição. Porque quando eu coloquei aqui no início do programa que nós não podemos enfrentar essa luta contra a empresa Light na posição de consumidor e empresa Light, porque nós temos nesse trâmite de consumidor e empresa Light o judiciário, que tem a sua estrutura extremamente burguesa. Né? E tudo isso se dá na universidade, que também tem a sua estrutura burguesa. Né? Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra lá em Juiz de Fora para os estudantes de engenharia, né? E nós que lutamos contra o processo da remoção na cidade do Rio de Janeiro, nós entendemos bem e compreendemos bem o papel que a GeoRio tem cumprido realizando laudos fictícios e mentirosos. E esses laudos têm contribuído para grande parte do processo da remoção. E tendo essa oportunidade de conversar com os estudantes de engenharia, eu falei para eles, olha, vocês têm a oportunidade de decidir o que vocês vão estar fazendo no término do estudo de vocês com o conhecimento que vocês estão absorvendo aqui. Vocês podem utilizá-lo para o bem ou para o mal. E dentro dessa estrutura burguesa que é o Estado brasileiro, eu sempre falo isso, quando eu critico a instituição Polícia Militar, eu não estou criticando aquele cidadão que veste aquela farda, eu estou criticando a estrutura, que também é uma estrutura onde aquele... Eu sempre falo isso, né, o policial negro, Fiel, Golo, ele sofre, né, a maioria dos policiais militares vem da classe trabalhadora, são oriundos de favelas. E uma vez eu interpelado, indagado por uma filha de um policial, mas meu pai, ele é honesto, ele é de boa índole. Aí eu falei, não é essa a questão. A questão é aquela estrutura, né? Eu sempre coloco para as pessoas que o problema da Polícia Militar não é a falta de treinamento, é o treinamento. Talvez até o excesso de treinamento. Sim, sim, nós estávamos conversando em off, né? Aquela coisa da hierarquia, aquela coisa. São os robocops do governo. Os caras não podem pensar. Isso, né, não podem pensar. E dentro disso, Golo, assim, dentro dessa perspectiva revolucionária que eu e Fiel temos, a gente sabe que quando se fala de revolução, a maioria da população tem outra conotação, porque também há um condicionamento. Mas é nisso que acreditamos, é para isso que trabalhamos, é para isso que estamos aqui. Mas dentro do contexto que nós estamos conversando, que o Fiel estava falando, existe um condicionamento que é implementado pela mídia burguesa e enfatizado pelo governo federal, o governo do PT, que é essa ascensão da nova classe C. Isso é um perigo. Você que é favelado e nesse momento está me ouvindo, preste bem atenção. Porque isso é um engodo, isso é uma falácia, isso é uma mentira. O governo ele viabilizou a abertura de crédito, né? As pessoas podem consumir, aí você vai ter aquela cidadania do consumo. Né? A cidadania no Rio de Janeiro, no Brasil, está pautado no consumo. Você ser inserido no mercado do consumo. Aí você vai ter na favela... Isso não ser cidadão, é ser consumista. Sim, então, por isso que a gente está aqui explicando, porque aí você vai ter na favela um favelado que tem na sua residência um fogão de inox, uma geladeira de inox, uma TV de plasma de 40 polegadas, mas quando ele abre a porta da sua casa, tem um esgoto a céu aberto. Então, assim, temos que tomar muito cuidado, e isso também faz parte desse projeto de cidade. Tomem cuidado com esses pesquisadores, você que é favelado, em uma favela militarizada ou não, tomem cuidado com esses pesquisadores que chegam na sua casa e perguntam quantos televisores você tem, quantas geladeiras você tem, porque isso é preparar o terreno para esse encarecimento. Olha, na favela não tem só... São indicadores, né, que são fictícios. O Fiel falou ainda há pouco aqui que a Light doou geladeiras no Santa Marta quando fez as instalações elétricas regulares. Até com um discurso de que estava doando os refrigeradores com mais... que são econômicos, que são verde, linha verde, aquela conversa, aquele negócio. Como nesse Minha Casa Melhor, que é o programa do governo, é a mesma situação. R$5.000 para você comprar várias coisas para dentro de casa, inclusive linha branca, né, nessa coisa verde e tal. Na verdade, alimenta esse consumo que é a confusão do cidadão com o consumidor, que vem, como você diz aí, dessa ascensão da classe média. Mas eu queria lembrar que disso aí, o IBGE considera, por exemplo, classe média, quem ganha acima de R$1.000 ou R$1.100. por mês. Isso já é classe média. Isso não dá para você viver, mas é classe média. Se você juntar três pessoas, cada uma ganhando isso dentro de uma casa... É. Agora, se você considerar que os garis fizeram uma greve, tiveram um aumento inédito de 37%, de 37% do salário, para ganhar um salário mínimo e meio, quer dizer, como é que é? Eles são classe média? Então, é uma troca, né? Como você bem falou, é uma confusão na mente do trabalhador, né? Se o trabalhador tem uma consciência de quem explora e porque ele é explorado, ele vai reagir. Eu costumo dizer que na favela, quando com toda essa opressão, quando tem um, dois que se rebela, eu não fico admirado. Eu fico admirado com os 200 mil que não se rebelaram, sabe? Por exemplo, na Rocinha, que tem... É uma população de 200 mil, tem poucos trabalhadores resistindo, né, esse encarecimento da vida que está chegando, porque lá ainda não está cara a luz. A energia ainda na Rocinha não está cara, não, porque trocou o relógio, ainda, não implementou o relógio digital. Mas os moradores estão organizados contra o elefante branco que estão querendo implementar, que é o teleférico. Golo, também existe essa troca, né, de cidadania ou consumo. Então, o morador, como o André bem falou, muitas das vezes compra um Nextel e acha que ele é um cidadão que tem seus direitos garantidos e não tem. Isso é um consumo. Existe essa ilusão de você ter e não ser. Isso é proposital. Porque sem você pensar, você não avança nos seus direitos. E é importante frisar que todas as favelas, se hoje tem barraco de alvenaria, casa de alvenaria, não foi o Estado que fez. 116 anos de luta do morador da favela. No Santa Marta, a energia implementada foi os moradores organizados que colocaram, sabe? Os barracos de madeira, os caminhos, foi tudo os moradores. O que vem depois são ações paliativas do Estado. Então, existe o que no Brasil? Uma política de paternalismo, sabe? Porque o pai vai ajudar o pai do partido tal. Então, a gente vai amortecendo a luta. Eles usam líderes comunitários, né? A maioria das associações que tem o PP são ou simpatizantes ou partidários ao PMDB, que está agora aí nessa gestão do Estado. Então isso amortece a luta, porque em certos pontos esses líderes comunitários vão estar na luta, outros pontos não. Então a gente precisa, na verdade, fazer esse trabalho de formiguinha dentro das favelas, explicar para as pessoas como é o processo. Tudo é política. O morador da favela, se ele falar que ele não faz política, é mentira. Porque quando ele vai comprar um pão e o pão está caro, isso é política. Né? Quando ele pega o ônibus está caro, isso é política. Não, isso foi comprovado no aumento dos 20 centavos no ano passado, quando se rebelaram contra o aumento. Agora, você falou essa questão das associações, das entidades representativas do favelado estarem atreladas ao poder político constituído de alguma forma. Isso é uma política antiga, isso é uma política de cabresto, isso é um clientelismo. Nós já conhecemos isso há muito tempo. E você lembrou bem. Como é que você vai... Como é que que se imagina que vai romper isso? Porque o problema não é você diagnosticar, é você curar, é você resolver esse problema. Como é que você vai equacionar e mostrar para a pessoa da favela, para aquela pessoa que ganha as migalhas, entendeu? A pessoa que troca o voto por um benefício, por uma caixa d'água, por um negócio qualquer, entendeu? A cada 4 anos ou a cada 2 anos, porque tem vereador, tem deputado estadual e tem governador, essa coisa. Como é que você vai conscientizar essa pessoa de que ela tem valor próprio, se ela está acostumada desde o avô dela, desde o bisavô, a não ter valor nenhum? É preciso o morador da favela saber que ele é parte da luta, que ele não está à parte. Ele é o processo, ele é a luta. Entendeu? Então, tudo que entra na favela, o morador organizado, ele pode intervir, ele pode saber quanto está entrando, para quem. A gente sempre fala isso. Ninguém, não, você não pode acreditar em uma pessoa e depositar sua vida em uma pessoa. Porque essa pessoa tem vários interesses, certo? Essas pessoas têm temperamentos, têm interesses. Então, é preciso você saber que você é parte da luta. Você não pode ficar à parte. Então, por exemplo, na construção do muro, ninguém questionou. 3 milhões está lá jogado. Que muro é muro do Santa Marta, o muro da vergonha. Sei. Que foi bem no início da militarização. 3 milhões, porque esse muro era para separar. 2009. Isso foi para impedir a entrada na mata, o acesso. Eles falavam o seguinte, que era o crescimento da favela. É, isso aí. E o Santa Marta nunca demonstrou crescimento. Pelo contrário, ficava mais compacta. E o muro está lá. O muro foi tema de todas as mídias burguesas, etc. E o muro está lá jogado aos lixos e o mato. 3 milhões. Os barracos de madeira estão lá quase caindo. Que podiam ter consumido então, esses 3 milhões. Então, se a gente tiver uma comissão dentro do Santa Marta, horizontal, não partidária, popular, a gente pode questionar, investigar tudo que entra no Santa Marta. Realmente comunitária, né? Que defende o interesse. Agora, André, como é que você... Quando você chega com esse discurso, o discurso do Fiel, o teu discurso, e o discurso de vários líderes comunitários de favela que tem vindo aqui no Tema Livre. Você chega com esse discurso lá na favela, as pessoas não olham desconfiadas, elas não têm medo desse tipo de discurso, não? Sim, sim. Isso é compreensível. Até por causa do condicionamento que a mídia faz, a pedagogia que vem desde as bases, né, da educação, tem todo um trâmite, tem toda uma conjuntura para que o povo viva dentro desse contexto de pacifismo, né, de ser passivo, né, de sofrer calado, de ser o pobre honesto. Isso tem que acontecer uma ruptura. Se utilizando uma das ferramentas revolucionárias, como eu falei no início do programa, é também a questão da comunicação. Você veja bem como Hollywood faz com os filmes, né? Você veja bem como a mídia faz com as novelas. Eu gosto sempre de citar o que Hollywood faz com os filmes, porque há todo um condicionamento por detrás desses filmes, né? Ali nada é aleatório, tem sempre uma intencionabilidade por detrás. E você vê que a mídia gosta de enfatizar aqueles grandes líderes que foram os pacifistas, né? Aí você vai enfatizar no Gandhi, nada contra o Gandhi, você vai enfatizar no pastor Martin Luther King, nada contra o Martin Luther King, e aí você deixa em uma parte obscura da história os Panteras Negras, você deixa na parte obscura da história Malcolm X, pessoas que se posicionaram de uma forma e de uma maneira convicta dentro de um contexto de ruptura e se posicionaram dentro de uma postura revolucionária. Então essas pessoas, para a mídia, elas têm que ficar num lugar obscuro, sabe? As pessoas não podem saber dessas histórias. Então, assim, o que acontece, Golo, nessa questão, principalmente, que nós estamos vivenciando na cidade do Rio de Janeiro, esse projeto de cidade, mais uma vez aqui salientar e reforçar, uma cidade excludente, elitizada e mercantilizada, e dentro desse contexto do capital, porque quando a gente coloca essa questão do genocídio, do povo preto pobre, do branco pobre, eu sempre gosto de salientar que isso é uma política do grande capital, não é? Isso não é uma política de um governo de Estado. Porque como o Fiel colocou aqui, na sociedade capitalista, se você não serve para o capital para vender sua força de trabalho e nem para o consumo, você está ali nessa listagem do extermínio do capital. E aí ele se utiliza da sua máquina de matar, da sua ferramenta para cumprir esse papel. Isso, que é a polícia militar, criada na época do Império, com duas funcionalidades, de prender e caçar os negros e de defender os interesses da coroa. Então, hoje, o que nós estamos vivenciando nas favelas, além desse processo de higienização da pobreza e remoção branca, favela hoje, Fiel, favela com o PP, e eu falo isso com grande tristeza e lástima, não é mais quilombo. A favela sempre foi um lugar de resistência. A partir do momento que há uma permissividade dessa militarização fascista, a favela passa a ser senzala, vigiada e monitorada 24 horas pelos capitães do mato, que são os policiais militares, a mando dos senhores de engenho. Então, se você se reportar à época da escravatura, nada mudou. O Fiel falou aqui do muro, e eu quero frisar isso aqui. O governador Sérgio Cabral tinha a intencionabilidade de murar todas as favelas com essa desculpa esfarrapada do crescimento das favelas para a proteção ambiental. Porque duas formas e técnicas e metodologias que a prefeitura tem se utilizado para fazer a remoção, uma delas é a questão ambiental, que nós denominamos e classificamos de racismo ambiental, porque só o pobre desmata nessa cidade. É só o pobre que desmata nesse estado. Você vai no Joá, tem mansões enormes ali em áreas de proteção ambiental. Agora, se o pobre arrancar uma árvore, é desmatamento, está degradando o meio ambiente. A outra forma é a questão que eles utilizam dessa entidade GeoRio, com laudos fictícios, que é a questão do risco. Então, assim, uma grande balela tinha essa intencionabilidade de murar as favelas. Veja que projeto fascista. Tem favelas militarizadas que têm monitoramento de câmeras. Aí eu te pergunto, Gulo, o que é isso, se nós nos reportarmos a uma história recente, se não são os guetos criados pelos nazistas? Era isso? Era esse o projeto? Você que é favelado está me ouvindo? Sabe, era isso que esse governador queria fazer com as favelas no estado do Rio de Janeiro. Um gueto. Um gueto. Eu acho que as pessoas precisam entender e compreender isso, porque às vezes tem algumas frases, Golo, que assim, acabou com o debate, e faz parte do projeto de cidade, a UPP, nós temos que debatê-la. Tem uma frase do Mariano Beltrame, o secretário José Mariano Beltrame, né, a quem eu queria muito participar de uma mesa com ele, ele defendendo a militarização e eu sendo o contrário. Ele falou o seguinte: vai ser necessário. Prestem bem atenção, isso não é uma fala do secretário, é uma fala do grande capital. Perdeu uma geração para que se alcance a paz. Aí eu te pergunto, você que é favelado, que é pobre, que é preto, que está me ouvindo nesse momento, aonde quer que a minha voz possa estar chegando, qual é essa geração que vai ser necessário se perder? É você, é o negro, é o pobre. Essa fala dele traduz muitas coisas. Então, assim, nós temos que entender que há um projeto do grande capital. O capital criou a crise ou está em crise, mas ele sempre vai se reformular para se manter. Agora, nesses momentos de crise do grande capital, ele precisa exterminar esse excesso de contingente, que pode ser futuramente um problema para ele, porque o capital precisa de um contingente. Como o Fiel falou, eu sou guardião de piscina, eu gosto de citar esse exemplo. Eu fui procurar um emprego. Aí, o que que eles fazem? Terceirizam, né? Dificilmente um condomínio vai te contratar, e terceiriza por uma firma. Você chega lá, aí você descobre que você tem que fazer a manutenção da piscina e a manutenção da casa de máquina. E você não aprende isso no curso. Aí você exerce três funções e recebe uma. E se você for indagar o contratante, ele vai falar para você: olha, abra a porta e veja a fila que está lá fora. Esse contingente o capital precisa disso. Quando isso excede, isso aí pode causar uma rebelião futura. Então, assim, aí o capital vai exterminando. Então, essa política de extermínio, de genocídio do povo pobre, preto e o branco pobre, é uma política do grande capital. A nossa luta aqui não é contra o Estado. O Estado é uma ferramenta do capital. O Estado está subjugado aos interesses do grande capital. O Estado trabalha para o grande capital. É um mantenedor. Isso, né? Isso. Ele é fundamental para essa estrutura capitalista, dessa exploração da tua força de trabalho, sabe? Então, assim, nós precisamos lutar contra o nosso grande inimigo, que é derrubar o capital. E nós só vamos fazer isso construindo o poder popular pelas bases, fora do institucional, porque o Estado brasileiro tem na sua estrutura uma estrutura burguesa, e o Gaspa coloca muito bem, eu gosto de frisar e ressaltar, você não vai matar um tubarão lutando com ele em alto mar. Tem que trazê-lo para as margens. Então, assim, não adianta, não dá, não dá, não dá. colocar militantes nossos, para a gente formar um militante, eu não gosto dessa palavra formar, mas para a gente conseguir um militante, já é tão difícil na luta, no cotidiano, você colocar um militante dentro dessa estrutura totalmente burguesa, dessas instituições burguesas. É só a gente ressaltar aqui, Golo, só para não se perder aqui, o Nilson Bruno, né, que é o defensor geral, né, que é aí o porta-voz, né, do Eduardo Paes. É só ver o que o Nilson Bruno está fazendo com a Vila Autódromo. Sabe, o NUT, o Núcleo de Terra, conseguiu uma liminar que impedia que as casas, aqueles moradores que negociaram com a prefeitura e querem ser realocados para as unidades habitacionais do Minha Casa Minha Dívida, Minha Casa Minha Milícia, eles foram enganados por esse engodo, eles serem reassentados para essas unidades habitacionais. Então, tinha uma liminar de 2 anos atrás, saiu agora, a juíza deu a sentença, que pode sim continuar fazendo a realocação desses moradores que aceitaram a negociação, mas sem derrubar os imóveis. Porque uma vez que você derruba os imóveis, é uma tática da prefeitura no processo da remoção, deixar ali os entulhos. Por quê? Causa uma questão psicológica, lixo, ratos. O defensor público geral, ele fez de tudo e conseguiu da noite para o dia derrubar essa questão. Então, na Vila Autódromo, começou a demolição das casas. Então, você veja bem. Começou hoje. Começou ontem e está tendo continuidade hoje. É. Aí, o que você vai pensar, Fiel, de um defensor público, esse Nilson Bruno, ele apareceu em uma foto com uma luva com símbolo do BOP. Ele todo sorridente. Agora, né? O que você vai pensar de um cidadão desse? E uma coisa interessante que chama atenção é que... os moradores que estão sendo removidos são os que aparecem na mídia dizendo, ah, que ótimo, eu vou para um lugar legal e tal. Os moradores que estão resistindo, eles não têm espaço na mídia. Aliás, eu estou programando já um debate aqui sobre essa questão da Vila Autódromo, que vai ser o quarto ou quinto debate sobre isso. Ótimo. Porque eles lutam o tempo todo e não conseguem ganhar. Quer dizer, na verdade, o Fiel... Você enfrentar um gigante o tempo todo, né, cara? Sozinho você é fraco. Agora junto você é forte. Como é que vai juntar? Golo, não tem receita, não é receita de bolo. A luta é na base. Você tem que circular na cidade, nas favelas. Sacou? O problema do Santa Marta é o mesmo da Vila Autódromo, é o mesmo do Chapéu Mangueira. É favela. Isso também tem outra coisa. Você falou do Gaspa aqui, eu me lembrei dele aqui no programa. Gaspa do coletivo Luta Armada, isso, do grupo de rap O Levante. E uma coisa que alguém disse aqui uma vez no programa, eu falando muito aí, o cara olhou para mim assim e disse... É o seguinte, olha, quem sabe de favela é favelado. Como quem diz, você é apresentador de programa, cara. Tu tem um programa no rádio, só isso. Eu acho que essa Entendeu? Sua colocação, Golo, é importante, porque assim... O favela não se cala quando ele nasce para desmistificar algo que acontecia durante décadas, né? Das pessoas chegarem na favela com uma fórmula já pronta e com aquele processo, ao vir iluminar o caminho de vocês, porque vocês não sabem se organizar por si só. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande falácia, é só olhar para a história da luta dos negros, né? No processo da libertação sobre a escravatura, escolhemos as partes mais altas, mantivemos ali a nossa cultura com toda a asfixia do catolicismo. Então, assim, o negro, o pobre, o favelado, sabe se organizar assim. Nós não precisamos de ninguém para iluminar nossos caminhos. Isso é muito coisa de acadêmico, né? Porque eu sempre faço a crítica ao acadêmico, que ele menospreza muito o saber popular. Mas você que é acadêmico, que está me ouvindo, saber popular tem uma coisa que nenhum acadêmico tem, que é a vivência da praticidade. Não menosprezem isso, entendeu? Agora, tem um aspecto também de você ter essa cultura, ter essa coisa de quem fez a favela não foi o Estado, quem fez a favela não foi a academia, não foi o rádio, não foi a imprensa. Foi o engenheiro. Não foi engenheiro. Agora, quem vai transformar a favela também não vai ser o Estado, também não vai ser a academia. E está metendo o dedo lá porque está fazendo essa higienização da cidade, esse projeto. Então, é por isso que tem que ter essa postura, mas que eu fico perguntando, provocando. Mas concreta, mais agressiva. Você dizer para mim, fiel, o trabalho de formiguinha, a gente tem que ir de favela em favela, se reunir. Tudo bem. Agora, isso se traduz em ciclo de visitas e coisas. Como é que é? Vocês estão fazendo isso? Por exemplo, o negócio da conta da luz. Já foram à Light para reclamar? Já fizeram manifestação na frente da Light, em vez de só interromper o trânsito da Rua da Matriz? Já teve, como eu falei, no Santa Marta, não é o fiel. Existe uma comissão. Tudo é debatido coletivamente, né, e horizontal, de forma horizontal. Então já pessoas do coletivo, da comissão, já foram na LAD. As propostas não foram legais para nós do Morro. Né? Então fizemos essa, depois de um mês de organização, fizemos essa manifestação no dia último, na última terça-feira. A ideia agora é, se não tiver um debate com a LAD ou a ANEEL, aí a gente vai tomar outras decisões, né, de se manifestar. Onde, locais diferentes. Sim, mas tudo por isso... exemplo, instituições, Defensoria Pública, Ministério Público, esse tipo de instância. Tem uma ação já no Ministério Público. Essa ação foi uma petição da favela de Vigário Geral, onde a Babilônia e Chapéu Mangueira ingressou também. Essa ação está em aberto para outras favelas que queiram ingressar nela. E foi feito um levantamento, um estudo, parceria do Favela Não Se Cala com estudantes de direito e alguns defensores e advogados, para se fazer um levantamento. E dentro desse estudo, porque é importante trabalhar com dados também, isso consolida mais a luta. E ficou comprovado que depois da militarização fascista das UPPs e a regularização dos serviços feito pela empresa Light, que não vem acompanhado de políticas públicas e sociais, por isso que essa questão não pode ser tratada nessa condição de consumidor empresa Light, vamos perder por causa da estrutura burguesa do judiciário. A não ser que caia na mão do juiz que seja humanista, pelo menos, né? Que tenha um pouco de sensibilidade, nós sabemos que não. Então, assim, é uma questão política. Então, fizemos um levantamento que comprova. Eu deixei lá nas mãos da Sheila, né, do Santa Marta, e vou estar entregando para todas as favelas, porque é importante ter esse estudo, ter esses dados. Que depois da implementação do relógio digital, Golo, que é aí que começam nossos problemas. Porque quando o relógio era analógico, o medidor vinha fazer a medição mensalmente, você tinha um controle. Você via, né? Sim, você via aquele disco girando. Isso, quando ele passa para a questão digital, você implementa a questão do relógio digital, vira fica caixa preta. Totalmente obscuro, vira uma caixa preta. Então, assim, o consumidor, o cidadão residente na favela não tem nenhum contato, nenhum controle sobre o consumo. Não se tem controle. Então, assim, a gente também tem que discutir muito essa questão desse relógio digital. Parece que a favela, ela está sendo cobaia desse projeto. Pegou-se a favela para servir de cobaia. É importante aqui, quem está ouvindo, que você, se você é morador de favela e ainda não tem esses medidores, você já tem a oportunidade de se organizar e lutar e discutir. Sim. Antes que entre. Golo, é importante lembrar aqui que nós somos poucos, mas somos fortes. Pelo menos a gente está mostrando isso na prática, né? E a burguesia está preocupada. Não é à toa que ela vem no jornal O Globo, a manchete. Militantes são pagos pelo tráfico. Sim. Irmão, ninguém aqui ganha dinheiro de partido, de tráfico. A gente somos moradores e lutamos pelos nossos direitos, porque conhecemos os nossos direitos, conhecemos os nossos inimigos. Então, a manifestação de Santa Marta, isso foi falado no percurso, que ninguém ali estava sendo pago por ninguém. Estava ali reivindicando o direito, que é uma energia elétrica. Porque energia elétrica é bem humano. Sem isso, não tem como o ser humano hoje sobreviver. Sacou? Vai viver muito mal, porque a gente está numa cidade, a gente está numa metrópole que precisa de energia elétrica, precisa de água. Tudo isso é um bem humano, certo? Então aqui ninguém está sendo pago por nenhuma instituição, não somos partidário, somos partidário. A nossa luta na favela, partido da favela, feito pelos moradores. E também eu só queria dizer que não somos contra a nenhum tipo de ajuda, seja do universitário, dos moradores da rua. Agora não vão dar linha. Venham para fortalecer a nossa ajuda. Porque a história construir das favelas, junto. Golo, a história das favelas, 116 anos, não só foi pelo favelado. Teve muita ajuda também de quem morava na cidade. Certo? Então é importante a gente frisar. Venham nos ajudar. Venham conhecer a favela. Venham se sociabilizar com a favela. Mas sem dar linha. Sem, construímos juntos. Sem trazer régua e compasso, sem paternalismo. Porque né? Na hora da chapa quente, quem fica somos nós, né, cara? É, a favela é nós por nós, né? No momento da dificuldade. Mas somos abertos, nós não somos sectários. E sabe? Essa questão que o Fiel colocou é importante, porque isso é uma metodologia comum do sistema. É, criminalizar os movimentos sociais, criminalizar qualquer levante popular. É, eu quero aqui ressaltar e salientar que favela não se cala realmente, como o Fiel colocou. É, ele é apartidário, não é antipartido, mas assim, somos apartidários porque entendemos e compreendemos que movimento que se dá permissividade de aparelhamento, ele tem uma fala muito limitada, tem uma esfera de ação limitada, então por isso não recebemos recurso nenhum para ter autonomia para falar o que quisermos. Eu acho que o Rio de Janeiro vive um momento de bastante dificuldade. É, você que está me ouvindo, que é favelado ou não, a tendência é que as coisas piorem, porque depois de 2016 essa bolha da especulação imobiliária vai explodir, o Rio de Janeiro vai ser um caos, mas o que eu quero mais é o caos, porque nós entendemos e compreendemos, por isso todo o nosso empenho e força é do trabalho de base, porque nós entendemos que a revolução só vai se dar no caos, por isso temos que estar na base, porque na hora do caos também nasce o nacionalismo, o fascismo e o nazismo. Então assim, nós temos que estar com as bases, trabalhando com as bases, para na hora do caos as massas todas juntas, construindo juntas o poder popular, paralelo a esse Estado velho burguês. Nós temos que fazer a destruição dessas instituições dentro desse contexto, dessa estrutura burguesa. E aí sim, a construção do poder popular, torná-lo mais forte que o Estado brasileiro, que é burguês, entendeu? Nós temos que tentar fazer isso. E eu acho que, eu sempre falo isso, sabe, Golo? O homem escolhe e decide como ele vai viver e como ele vai morrer. Eu, Fiel, os outros companheiros e camaradas decidimos viver de pé e morrer de pé. Legal. Olha, eu queria, então, para fechar o programa, que a gente voltasse à questão do fornecimento de energia elétrica lá no Santa Marta. Houve essa manifestação na terça-feira, que foi na rua. Queria que você dissesse, há uma agenda prevista, ou há uma surpresa, quais são os próximos passos dessa luta? Você falou, assim, muito... por alto, eu queria que você encerrasse o programa deixando um recado, falando do que está sendo feito, programado, e deixando o recado final. Então, não tem ainda uma agenda, está sendo construído com a população, né? A gente sabe que a população tem limitações de horário, a maioria, 99,9% trabalha, né? Então a gente está de forma aleatória fazendo essa agenda, mas pode ter certeza, siga lá no Facebook, que a gente está sempre colocando. Todos sejam bem-vindos à nossa luta, que a luta é pela melhoria da qualidade de vida das favelas. E o Facebook é o teu Facebook, pode pessoal. Ser no meu, o Rapper Fiel. É o Rapper com 2P e Fiel com 2L, não é isso? Rapper Fiel com E, 2P, ER e Fiel com 2L no final, para diferenciar da torcida do Corinthians. É isso aí, Fiel com 2L. Mas é isso, agradecer o espaço. Legal, o espaço está aberto aqui para você sempre. André, para você se despedir também aí. Bem, agradecer o espaço. Como você colocou no trâmite da entrevista, o favelado tem pouco espaço para colocar suas angústias, suas mazelas, as dificuldades que nós vivenciamos e enfrentamos. E deixar um recado para a população, né? 2014, não vote, lute. Vote também, né? Porque tem que votar, mas lute e vote consciente, na verdade, né? Dessas pessoas que aparecem pedindo voto 4 em 4 anos, não. É isso aí, vamos nessa. Falou então, gente. Olha, muito obrigado. Rapper Fiel, músico, escritor, um dos líderes dessa manifestação, dessa comunidade da favela do Santa Marta, e o André Constantini, que é do Favela Não Se Cala, e também é da Zona Sul, ali do Leme, da Babilônia. Para você que acompanhou o programa, espero que tenha sido bem proveitoso. Muito obrigado pela sua audiência. Um bom dia e amanhã nós estaremos de volta com mais um Tema Livre às 10h05 da manhã. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.